Hidrofônico, ritmo enfumaçado. Impulso, além man. 2011. Todo dia o mesmo palhaço, sempre a mesma graça. A gente chega, dá pra ver que os malucos ficam sem graça. Maldade, sede de ambição. Intruders, o instinto selvagem invade a razão. Faltou o box pra aquela roda de break. Pro moleque da rua faltou o pão e o leite. Tudo louco, doente, constante guerra. O time não joga direito, o treinador louco berra. Caneta, treta, começo, meio e fim. Se você não tem capacidade, não adianta olhar feio pra mim. Corre atrás do sonho que ele não se desfaz. Se ficar esperando um abraço, não consegue nunca mais. A diabetes, excesso de açúcar que te faz doente. A ambição, excesso de poder que destrói a mente. Só se falam em melhoras e é mentira. Te dizem pra viver, mas não te dão a vida. Seria o que é que babi, admira o cano. Besta maldita que sai do inferno e vem buscar os mano. O constante vai, vem, vai. O alienígena muito louco que acredita na paz. Não é miragem, é tudo de verdade. Nessa viagem tá suave, na espaçonave. Eu continuo meu caminho com tranquilidade, observando com atenção as luzes da cidade. Não é miragem, é tudo de verdade. Nessa viagem tá suave, na espaçonave. Eu continuo meu caminho com tranquilidade, observando com atenção as luzes da cidade. Pra todo gosto, pra careta e louco, direito todos têm de se divertir um pouco. Não tem miséria, hidroepidemia pega. Chega de guerra, boa noite, Cinderela. Sou o futuro, a passagem do noturno. Num piscar de olhos, 20 flash por segundos. Não jogo sujo, não sou nenhum intruso. Aqui é intruso, você mosca, eu te busco. Não é miragem, é tudo de verdade. Nessa viagem tá suave, na espaçonave. Eu continuo meu caminho com tranquilidade, observando com atenção as luzes da cidade. Não é miragem, é tudo de verdade. Nessa viagem tá suave, na espaçonave. Eu continuo meu caminho com tranquilidade, observando com atenção as luzes da cidade.